Controle, comandão, muito boa tarde. Está passando no Arca Lima Hotel. 8, pistão no zero livre, tem pouso autorizado, vento de 90 graus com 14 nós 5488. 8-8, tem livre pouso. Alfa Vitor Juliette, decolou os 34, corredor Axé, chame controle na frequência 119.8 até a volta, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, corredor Axé, chame na frequência 119.8, graças a volta. 8.6, when you enter run, via taxi half, ok? Roger, via 8.3, Dually Point, runway 10, via Juliet and Charlie and upon reaching with the tower 18.6 in the November, Alpha Tango 7. 412, thanks a lot and follow the air traffic ahead of you and maintain position before to enter April 1, ok? Copy, follow air traffic in front of us and hold before entering April 1, Air Italy 412. Lima, Papa Mike, prossiga. 30, seu portão será o 3 do Pátio 1. 3130, o portão é o 3, 1936. Solo Salvador, gol 1077. 1077, atenção aprovado, Galeão 360, é o número 5 para 4, escute aqui, 1011, só instante 4, 077. É o 5 para 4, está aguardando, autorizado 360, gol 1077. 3529, aguardando, ok? 529, já temos a aprovação, é o número 1, só instantinho, por gentileza. Ok, obrigado. Alfa Vitor Juliette, prossiga. Você regula a minha ascensão para 1 minuto. 011, 186, ainda estamos com o celular. Bye bye, Alfa. Elite 412, maintain position before to enter April 1. We have a traffic leaving April 1 to proceed to holding point, okay? And your position will be 11. Copy position 11, hold the position before entering Bron 1, traffic inside, Air Italy 412. Follow trip 5488. 5488, sua posição é a 06 do pátio 3. Ingressa à direita, alfa, esquerda, quilo, observe o sinalizador. 06 do pátio 3, 5488. Trip 5219, tá 4? Obrigado. 5219 da tribo provado Vitória da Conquista, nível de voo 200. Decola pista 10, mantendo a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha após curva direita. Perfil de subida gole, Eval, após Eval, direto conquista. 198 controle, 186 com a torre, acione 5477. Aguarde um minutinho para cotejamento, por gentileza. Tanto 317 está pronto para taxar? Afirmativo, senhor. 3217 está pronto com 138 a bordo, Guarulhos 327. Guarulhos 327, 138. Táxi autorizado, via pátio, Juliette, ingressando na alfa, transfira 14.86, altímetro no 0, no 1, Bovesta, 3217. 1011, Juliette Alfa, na alfa, 18.6, 3217, uma boa. O gol no 399 está pronto para o táxi? Afino o voo 399, pronto para o táxi 125 a bordo, 4 horas e 45, autonomia alternando o Galeão. 441 no Galeão com 125. Sente. Pode taxar à direita, via Índia, no ponto de espera eu estou 18.6, altímetro no 0, 1, 1, boa viagem, o voo no 399. Ataque autorizado via Índia, direita, autorizado no 0, 1, 1, voo 399, graças. O trip 5219, cotejo. 200, decolada 10, 2000, terceira milha, direita, gol, Eval, gole, Eval, direto conquista, 18.6, 19.8, 5.4, 1.7. 5.4.7.7. Correto, 5.4.7.7. November, Alfa Tango Sierra, approaching 2000. Salvador, approach, good day, India, November, Alfa Tango Sierra. India November, Alfa Tango Sierra, radio contact on departure, climb flight level 390, Puka departure. On Puka departure, climb flight level 390, India Tango Sierra. Rumba 042, intercept localized coast, Tony. Left heading 150, report steps. and 11, Italy 412. Salvador, Golo 399, situação posto esquerda 10, pronto. Golo 399, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Golo 399. Canal 471 para cobra. Ah, pronto, cobra, 479. Pantanal 4711, aprovado Salvador, São Paulo, Congonhas, o nível de voo 360, decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, a subida da El, Leda, após Leda, direto bridge, controle 1 no 9.8, estou indo no 8.6, acione o código 5502. Nativo autorizado São Paulo Congonhas 360, o nível 360, sai, decola da pista no zero, na saída da El, Leda, mantém 2 mil pés até a terceira milha após curva direita, após Leda da, vai bridge, na pista do 1.6, controle 19.8, a torre 18.6 e o transponder 5502. Certo, Pantanal 4711, pastor 7, pronto. Como é que tango? Vou ir na proa da rotatória, reporte para descida. Confiso número 4x4, já temos aprovado 36, portão 8, XRA confere, milhões, só instante 4. Ok, obrigado. Objeto 5729x4, né? Índia November Alpha, mantém-se em condições visuais no meu pé, corrido forte. Combatido for, contactar meu 118.6. Índia, November Alpha, copiou o controle. Volpista, 1 no 0, decola, mantendo reto até cruzar 2 mil pés a terceira milha. Após curva direita, subida da El, Leda. Após Leda, bridge. Controle 1 no 9.8, 8.6, acione 5504, webjet. Rumba 04, clear to land, runway 10, wind 080 degrees on 4 knots, altitude 1011. 1011, Golo 399, decola aos 41, controle 119.8. 98, Gol 399. 7, 10, passaria do 2231 para 4. Barreira, 340, rota conforme, Dedon, Zambi, após ser conforme o plano, decolando 1 no 0, curva esquerda, perfil da Momo, Albo, após direto Dedon, primeiro fixo, aí após segue conforme. 5463 transponder, controle opera 698, passaria 2231. 340 barreiras e a rota, que é Dedó, Zambi, e o voo. Então decola 1-0 com curva direita no perfil da Momo Albo. 5463 transponder, 19.8, é o controle, passaria 2231. Estou acostumando a curva esquerda, primeira curva esquerda no perfil da Momo Albo. Sim, aqui, então curva esquerda, Momo Albo, 2231. Malta no 4, sempre controlando para o puxa, senão. Sim, Alfa Vitor Juliette, no tráfico conhecida em informar. Pedir frequência para coordenação. Pedir frequência para coordenação para o Alfa Vitor Juliette, então regresso. Lima, Baba Mike, confirme a sua posição. Lima, Papa Mike, não recebo o seu transponder, informa o tráfego, passando, É, próxima fora da Barra, rumo oeste, mantendo 1.000 pés, Australia 150. Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, sendo identificação via chegada Mari, desça até nível de voo 060. É o 060, via Mari 4206. Azul 77, cópia. Controle do Salvador, Papa Mike, agora através do farol da Barra, antena 500. Sim, Papa Mike, reporte no través do Parque Pituaçu. Através do Parque Pituaçu. Galeão 360, rota periódica 50, decolada 10, com curva pela direita no perfil da Dael Leida, após voo Bidev, aonde intercepta o eixo, segue conforme plano 5457 o transponder, controle da bearing 199, decimal 8. Autorizado 360 para Galeão, decolando da pista número 10 com curva direita, saída da Dael, Salveda, após Bidev. Transponder 5457, controle de saída 119, decimal 8, voo 1077. Correto, porta volume 4, fio condução para o posicionar. Chamará pronto para pushback e acionamento, voo 1077. Voo no 755, cópia. Pronto para cópia, no 755. Confins 360, rota Leida, bridge, após outro Zulu no meio, após conforme. Decolando 110, com outra direita, no perfil da Dael Leida, após o bridge. 5473, transponder, controle opere 119, decimal 8. Ok, autorizado 360, vai decolar no perfil da El Leda após levar a bridge. Decola para 10, curva direita, transponder 5473 e o controle 119, decimal 8, o gol no 755. Podia fazer o que tu responde, por favor? 5473. 5473, confere. Porta 1, que chama quanto ponto para o posicionar. Chamará o no 755. É, como é que chega para a descida? Prossiga para o controle Salvador. O Tanatango, como é que chega para a descida, pro de rotatória? É, como é que tango, desça para 1500 pés, QNH no 09. 1500 pés, é, como é que tango? Papatanga, como é que estamos? Informa o tráfego. 12 horas, 13 milhas, rumo norte. Rumo norte, mantendo 1000 pés, hotel 150. Índia November Alpha, informa o tráfego. 12 horas, 12 milhas, rumo sul, passando 2400 pés para 1500 pés. Me aceito pelo zero? É, no copiei, tá chiado aí, 320. Isso, tô no plantão 320 Brasil, eu acho na imetria 21. É, solicito 38, a gente aguarda a coordenação. Ok, então vou correndo com o 38, mantendo a minha escuta, prepare agora o fito. Olha, obrigado. Zero, chame centro, Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. Restrito 340, chama Centro Recife 13325, alterna 125 no gol 399. Índia November Alpha, confirme a proa. November Alpha foi coordenada para a direta Lagoinhas, confirme. Sente, Índia November Alpha. Papatango, Oscar Lima Hotel, Desça para 1500 pés, QNH 90 no 1. Para 1500, o Oscar Lima Bell, na Freud Paris. Controle Salvador, tá 3217, muito boa tarde. Tá passando 3300 agora pro 3620, dá o Leda. TAM 3217, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Na saída da EL 3620, o TAM 3217, pode voar da presença da EL, senhora? Autorizado, TAM 3217. Direto da EL, muito obrigado. Gol no 395, desça até 2000 pés, quem negar no 091, autorizado, final do procedimento, após estabilizar no localizador. 2300, procedimento por zero, gol 295. Azul 4206, desça via até nível de voo 050. Via até o 50, 4206. 19, decimal 8. Papa Tango, Oscar Lima Hotel, informa tráfego a 3 horas 9 milhas rumo sul, mantendo 1500 pés. Trip 5219 no pátio 3, autorizado, posicionar, chame táxi, Trip. Trip 5219, que é esse iniciado? O time que chamou foi o? Passarinho 2231, na remota 14. Passarinho autorizado na remota, chame táxi. Tráfego 9 horas, 9 milhas, rumo sul, batendo 1500 pés, visual com o mesmo? Está presente, prossegue para compátio. Está autorizado, parte 5, é BTA. Autorizado na presente, aproximação direta ao parte 5, reporte solo controlado, vento 080 graus, 129, ajuste no 09. Gente, aproximando direto para o parte 5, reportará solo controlado, limbo, solta mais. Informa que já estamos visual com a 17. Está visual com tráfego informado, acho que é Limantel. Negativo, não tem contato visual com tráfego, apenas com a 17. Acho que é Limantel, aguarde. É que mantém a 2000? Isso para 1500 pés. Tá, para 1500. Vem autorização Brasília. Justo no 09, guardião. É, mantém as condições visuais de Paripe, faça 360. 360, sou de Paripe, descendo para 1500, vai ficar no hotel. Gol 935 para Brasília. Gol 1925 Brasília, só um minuto, cópia. Guardando. Guardião Zarina, correndo a checa, o tempo de voo. Vamos estimar em 0030, 30 minutos. Ok, gente. 50, Salvador no alternado, táxi autorizado. Via... É o Trip que chamou, né? Pro táxi, confere. Afirmativo. Para estacionamento, portão 4, gol 1077. O Trip está livre, o táxi até antes do pátio 1, chame para ingresso, Trip 5219. 5219, até o pátio 1. Chamou só? O gol 1077, posição 4, feedback acionamento. Prato autorizado, chame o táxi, gol 1077. Bora para o táxi, 077. Solo é o Pantanal 4711, posição 7, pushback acionamento. Mantenha a posição, eu estou com passarei nas posições remotas, já finalizando o pushback para iniciar o táxi, o Pantanal 4711. Assim que os tráfegos cruzarem a retaguarda, a gente coordena o seu início, ok? Ok, estamos aguardando aí a sua autorização. Gol 1095, cópia. 4195. Calma aí, que acabou me mandando com a aeronave. Confirme a aeronave que chamou primeiro. Estabilizado no localizador. Via 2000, reportagem estabilizado, 4206. O gol no 395 está no localizador. Já confirmo. Gol no 395, chame torre, 1 na noite, décima meia. 2,6, bom. Nossa, ali motel, completando 360, pode prosseguir? Acho que ali motel. Vou ir na proa da rotatória, reporte na rotatória, visual com o campo. Mas já estamos visual com o 97, reporte ali na rotatória. Oscar Lima Hotel, vou indo na proa da rotatória. Proa da rotatória, Oscar Lima Hotel. Proa direita, gole o fito 5475 no transponder, 198 é o controle. Gol 925. Então, quando chama para o posicionado? Chama lá, 9. Brasília. É, duas jornais modular, ok? Vamos lá, eu passo ali o 231, tá pronto? Chamou o táxi? Acima aqui, o 231 para o táxi, 40 no POB, 3:40, autonomia e Brasília alterna. Táxi A, inicialmente, até através do portão 62, dando passagem ao TR da Trip na 143, que também está taxiando até o ponto de espera. Segue com o número 2. Via Juliette Alfa, lá 186 Torre, ajuste em 1091, passarei 2231. Fica aqui, vai até através do 62, dando passagem ao Trip, que vem do Pátio 3, depois Juliette Alfa, lá no ponto de espera da 1086, é um palpita. Realmente, bom voo. 5219 da Trip, Juliette Alfa, ponto de espera, 1186, quando lá, ajuste em 1091, bom voo. 5219, gente, grato, boa. Azul 418 para a quadra. Cliente azul, já aprovado inicialmente o nível 360 para confins, inicialmente aguardando para a cópia, pare a Dael. Dael, não se escuta. Solo controlado 5-5, livrando frequência, Lima Papa Mike. Livrando frequência, Lima Papa Mike. Controle o Oscar Lima Hotel, passando rotatório, visual com 97. Oscar Lima Hotel, chame torre 1 no noite, décima meia. Colagem. 5219, gente. Torre, Oscar Lima Hotel, muito boa tarde, passando rotatória, visual com 97. Oscar Lima Hotel, uma boa tarde, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7. Vento 080 graus, no 629, ajuste do 0 Nora. Passará, senhora, 3 milhas, Oscar Lima Hotel. Então, reporte para o regresso. Controle Tony 199, decimal 8. Autorizado com fim 360, decola 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, apenas do Lu 16, número 6. 5421, 198. Correto, para remota 1-3 do principal, chega quando for para o posicionado. 7. Solo Salvador, gol 1077 com 166 a bordo. Autonomia 3:50, alternando Campinas, conto para o DAC. 166, 350 Campinas, vai seguir com o número 3, a retaguarda na da Passaredo, que em alguns instantes vai cruzar a sua direita. Táxi via Índia Alfa, 186 lá no ponto de espera, 1011 ajuste, bom voo. Ok, segue como número 3 na retaguarda do Passaredo. Índia Alfa, uma posição 118.6, um voo no 077. Salve Salvador, hoje na 63. No 6321, que estiver em estacionamento, remota 10. Isso aqui é convite visual com o guardião. 7, a estacionar ali frequência. Oscar Lima Hotel, 3 milhas, a 7. Oscar Lima Hotel, pista e eixo da 17, a 50 litros, autorizado pouso, vento 080 graus, no 629. Livre pouso 17, abaixado e checado, Oscar Lima Hotel. Fraquizal, confirmando tráfego, temos um tráfego agora para pouso, aproximadamente 4 milhas para cabeceiro no zero. Azul 4206, informa, temos um tráfego na curtíssima final da pista no 7, é um beach. Informa ali quando estiver livre, é o número para pouso agora, vento é de 80 com 1.62. Ciente, aguardando então, 4206, tá visual com o tráfego na final. Ciente. 5470. E 5470. Correto, chame quando for para o posicionado. PT. E 5, sola o 58, livrar direito no 21, décimo 9. Olivar 29, gol, 395. Controle, o Mike é convito, passando situação. Mike é convito, chame torre, 1 na noite, décima meia. Grato. Mike Eco Vitor passando pista azul. Mike Eco Vitor, reporte sobre o farol de Itapuã. Reportará sobre Itapuã, Mike Eco Vitor. Azul 4206, venta de 80 graus com 1.612 a nós, pista livre autorizado pouso. Livre pouso, azul 4206. Para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo 3, reportará para o pátio principal, voo 395. Para o táxi, Pantanal 4711, 177 a bordo, 419 na autonomia, Fernando Galeão. Autorizado, Juliette Alfa, número 4 no ponto de espera agora, a retaguarda do Bang da Gol. Vai dando passagem ao mesmo que está na saída da Índia. É, 1011 ajuste, 118 menos ponto de espera com a torre. Pantanal 4711, no Bovô. Obrigado, autorizado, Juliette Alfa, vai dar passagem ao Bang. Na ponto de espera, chama a torre, 2000, obrigado. Falou, Xené, 6321. Solo, Xené 6321. Prossiga. Confirmar a aerovia autorizada pra gente, por favor. Ah, 6321 Brasília, eu preso 197. Eu preso 197, obrigado. E Abaeté 4863. Abaeté 4863, prossiga. Transferiu 98 a 700 4. Abaeté 48. 63, acendo identificação, põe na proa de Aman para chegada Aman, desça até nível de voo 080. Aman até o 080, 4.3. Trone, o November 883, Romeo Whisky. November 883, Romeo Whisky. Acendo identificação, vê chegada Aman e desça até nível de voo 050. Confirmei o nível de voo? 050 November 883 Romeo 8. 50 883 Romeo 8. Professor Salvador, boa tarde, TAN 3190, transferência, informação F6. TAN 3190, aciona identificação, via chegada a mar e desse nível de voo 060. Ele identificou, desce via 060 também. 190. E Alfa, no ponto de espera, dando 0, torre indo no 8, décimo 6, ajusta no 0, no 1, no bom voo. Ok, Juliette Alfa, 286, obrigado, boa tarde. 1011 no ajuste, reportagem estabilizada, quando bem passado. TAN 8002, desça via para 4000 pés, quem negar no 0, no 1. 4.011, então 8.002. E solo controlado para prosseguir o táxi. Pode olhar no solo, trip 5219, decola 01, controle 19, decimal 8. 5219, ciente, grato, voa. Boa. Bianca vai cruzar a frente. O Airbus, após o mesmo, sem prossegue até o portão 4 do principal. Após passagem da Bianca, prossegue para o 4 principal, gol no 395. Solo Web 5729, posição 6 para pushback acionamento. Mantenha a posição, aguarde o Web 5729. Aguardando, 5729. Para cruzar a retaguarda do Web, é assim que as duas cruzam, que coordena o seu início, ok? Tá, vai ficar aguardando 5729. 5219 respondeu, afirmo. Sim, temos condição de cruzar o 100 antes da 15ª milha. 2231, vento 080 graus, 1612 nós, autorizado a decolagem, pistula 0. Isso, decolagem, 2231. Mike Eco, está avistado na cabeceira, pode prosseguir o táxi ao estacionar em frequência, Vitor. Vitor, graças. Voo no 755, posição 8, pushback, estacionamento.